loucura. Eu quero ver o trenzinho passeando. Alô, empresário Salomão. Daqui a pouquinho tem o MTM Brasil, viu, gente? Que malvada assombrou. DJ Magrão Mariano, mais uma da WG. Quero um trabalho bem feito, todo mundo satisfeito, brincando de emendar. Tem moça que quebra jura. Você não é esporfeira, viu, gente? Pois não pode. Começa duas horas da tarde. Cantador de viola, arruma rima na hora e não deixa a rima quebrar. Ah!